Sinto muito se eu nasci assim. Vou te fazer se orgulhar de mim, te mostrar o lado bom, já que só vi o lado ruim. Poesia se tornou meu vício, ainda não é o ofício, mas venho calando boca de quem fala que é difícil. No mundo perdido eu me encontro na caneta, resumo meu coração em cada linha dessa letra. Espero nunca destruir seu laço, tô procurando espaço pra ser um bom filho independente do que faço. Conforme a vida passa, mais aliados conquisto, transforma admirador aquele que nunca tinha me visto. Pra agonia e depressão encontrei a cura, o rap me faz sentir a alegria que tanta gente procura. A vida é dura pra alguns, pra uns é um mar de rosas, mas até o mais rico cê pode sofrer. Uns fingem não ver, o destino vai além de você, mas se tu não mover a montanha, ela nunca irá se mover. MC tem uma porrada, mas poucos fazem valer. No início são 10 pra apoiar e 20 pra desmerecer. Que nunca teve playboy que tem, sofri patente, eu não desperdiço minha vida sendo que eu não quero ser. As coisas que aprendi não fui pra escola pra aprender. Jurei pra mim mesmo que a nenhum patrão vou me render. Nesse planeta ganância importa o poder aquisitivo. Hoje você paga até pelo incentivo, qual motivo será? Quem gravatado vai vir me comprar quando eu tiver infinitos plays e geral comentar onde eu posso chegar? Será que eu vou voar? Não sei se com apenas pés no topo eu posso chegar. Sou grato a cada irmão que fortalece, Deus ouve minhas preces e me guia na eterna busca do meu lugar. Foda-se quem desvaloriza, eu sei o quanto vale. Quer me deixar puto? Muito fácil, só brincar com meu trabalho. Me aguardei, todo aquele que criticou, me aguardei, logo irá chegar minha vez. Me aguardei, oh, oh, me aguardei, oh, oh, me aguarde, me aguardei, todo aquele que criticou, me aguardei, logo irá chegar minha vez. Me aguardei, oh, oh, me aguardei, me aguarde. Tem vários por aí que nem sabe o que quer. Tem uns que só querem viver, eu quero viver feliz. Sei que não assina carteira, mesmo assim é trabalho. Melhor que teu empresário que nem ouviu o que tu diz. É raro de tu ser feito, portanto vive calado. Cheguei sarrateiro, sou novo, mas o trampo é pesado. Cada vez mais conceituado e concentrado no fardo. Nunca pedi pra ser fácil, aceito o trabalho árduo. Já levei dura dos cana, andei no meio dos bacana. Não sou malandro, mas pra quem vive o rap é a rua chama. Aí dou falta da grana, quero respeito e meu canto. Não importa o ponto, desde que no fim eu esteja cantando. Tem que ser insano pra viver no meio do ego, no pique. Bomba relógio que explode a qualquer momento. A mente cheia de fitas a pensar, decisões a tomar, como o mar invadindo os prédios, coisas a conquistar. Nossa alma é da mesma coisa, do mesmo pai, sou seu irmão. A união ainda se aplica, portanto mão lava a mão. O amor é importante, porém está em segundo plano. Tem guerra em prol da paz, milhões de buchas se matando. Subversivo de berço, tenho fé, não uso terço. Posso esquecer a porra toda, mas da rima não esqueço. Minha mente ofereço, portal pra um futuro distante. Ou dominando o território tal como um império achante. Quantas lágrimas caíram, orações em desespero. Se não fiz o suficiente, ou suficiente é um medo. Do que mantive é segredo, família cobrando salário. Tem gente que diz que me apoia quando eu viro as costas, me taxa de otário. São vários nariz em pé que querem me ver decair. Se ganha cada conquista, sofrem por me ver subir. É que não me parece errado fugir dessa vida chata. Essa vai pro patrão, irmão, se enforca com a gravata. Me aguardei, todo aquele que criticou, me aguardei, logo irá chegar minha vez. Me aguardei, oh, oh, me aguardei, oh, me aguarde, me aguardei, todo aquele que criticou, me aguardei, logo irá chegar minha vez. Me aguardei, oh, oh, me aguardei, me aguarde, oh, oh.